de Salvador. Tenha sob condições visuais, reporte no ponto de descida. Patrulha, se a Fox Alfa. Salvador, voo 1963 decolado. Passando 3000 na Taia Olinda. Será o número 3 para decolagem via Pátio Índia. No ponto de espera, chame Twin 118.95, o QNH 10015. Ok, com 1015, Itália do táxi. É, Pátio Índia, 1895, número 3, 1093, gol. Trip 5514, vai seguir a aeronave da Avianca, no ponto de espera, chame Twin 118.95. Seguindo a Avianca, 118.95, mandou no ponto de espera, 5514, 1137. Agora fala aqui, né? Alô, alô, tá ouvindo? Tá. Posto. Chame centro do Recife, frequência 133.25, alterna 125.1. Fogo trip na curta, Lima, tempo está bem. Fogo trip, Lima, tem na 10, na 2 a 1. 133.25, alterna 125.1. Azul Alfa Kilo está autorizado a reboque, chame para ingresso no pátio principal. Obrigada, Ponte. Gol 1865 está autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão no zero via Pátio Índia. No ponto de espera chame Twin 118.95, QNH 1005. E é o 5514 após corrida do Oceanet, está livre, ingresso, anima-se. 2-1-1 está livre, 060 graus, 04 mais. Isso é novo, mas 2-1-1. Trip 5362, está autorizado o táxi Alfa Kilo e fique atento à aeronave da Azul realizando o reboque. Mal com todos, será? 1935, bom voo. Obrigado, Daniel. Decimal zero. 35, Tá 3517, está autorizado o pushback acionamento, chamando pronto para o táxi. Chamará. 29. Autorizado para ali, então o chalé 62 ou novo? Beleza, mas 29. Azul, Alfa e Yankee Kilo vai manter a posição antes do ingresso do pátio principal. Oi, Salvador, Gol 9093, bom dia, pode parar. A Lima tem pista 10, Gol 093. A Lima tem na 10, Gol 093. Kilo, controle de Salvador, prossiga. Papadão Juliette, que é daquilo, mantenha sob condições visuais, reporte através de Paris. Ciclo 4 aos 4-2, 119-35, tem um bom voo. 19-35, obrigado, bom dia, boa passo. Controle Soteropolitano 5514. Solicita desvio à direita para liberar formação. TP5514, contato radar decolagem. Saída PUCA. Autorizado desvio à direita. 5514, PUCA. Gol 1963, chão do centro Recife, 133 decimal 25, 125 decimal 1. Papatão Juliette, Quebec Kilo, mantenha perfil do corredor. Estamos em instante, já vou autorizar a decolagem do Gol Sul, o controle tinha solicitado um minuto, e mais 10 segundos a decolagem. 093, mantendo a posição, obrigado. O Xenai 6211, poderia abrir, está presente? Xenai 6211, aguarde coordenação. Tá. 1093. 597, 131 a bordo, 4 horas, Ribeirão Preto. Tá 3117, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10. Via Taxi Índia, no ponto de espera Chumito em 1-1-8-95, quem é 1-0-5. 1015, via Índia, Torre, 118-95, tá 3517. No 4, foi na Pro de Aracaju. Aracaju direto, 5514, obrigado. Autorizado a olhar e manter 1-0, voa no 865. Ali é manter 1-0, 865. Negativo, Juliette, Quebec, Kilo, vem pra Rio Taxi. Taxi Rebond, Geota 3597. Gol 093, decolou os 461935, por favor. 935, Alisson, bom dia. Bom dia, 3597, só um instante, estou sendo seu carro. Mantendo ponto 0357. 093, bom dia. Gol 093, contatado a área de decolagem, suba para nível 360, saída da Adael. Adael, 360, abreviando a na curva direita, tendo em vista as formações da frente, ok? Ciente. Chegando a 211, no chão 7 Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3325, do 5, bom dia, vai ter jogo. Bom dia. Gol no 649, desça para 2010, que é MH 10015, autorizado chegada Ponf. 2105, chegada Ponf, gol no 649. Gol no 649, correção autorizada, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Clareza 4. Como recebe a torre? Soltar um PTT. Não copiei, confirma? Gol no 759, prossiga? Eu e a voz retorna na frente. Gente, gol no 649. Controle de saída, o 35514, solicito. 35514, confirmo. Afirmo. Condições de coordenar a nossa apura direto do Alfa Romeo 363? 35514, mais coordenação. Obrigado. De Aracaju. Azul, Alfa Kilo. Faça o cheque rádio e chame novamente, por gentileza. Muito ruim a transmissão, faça o cheque rádio. Afirmativo, Juliette Quebec Kilo, ou no meu pés. Azul, Alfa Yankee Romeo, prossiga. Afirmativo, posição é pátio, está no pátio 3, ir para a posição 08 do pátio principal, azul, Alfa e Romeo. Azul, Alfa Yankee Romeo, está autorizado o reboque, chame para ingresso no pátio principal. No 7, é, o senhor está agora à esquerda do alinhamento da pista no 7. Agora exatamente a 3.9 à esquerda da final da pista 17. Tem altitude que se encontra, já acho que é aquilo. Controle, está 3597 decolado na saída Arbor. Curvando à direita, cruzando 3.000 pés, perdeu contato com a torre. Controle, voando 649, estabilizado. 649, complete a aproximação, chame torre, 895, com pouso. 895. Seu controle está 3597. Prossiga, 3597. Decolado, sai da árvore, cruza 4200. Contato radar, topo nível 360, puxou o árvore, 3597. 3597, ciente. O Gillette quebra aqui o sul para 1000 pés. Prossiga para a rotatória, mantendo a presente proa. Informe visual para o aeródromo. Alefa 3597. Confirme? Pode vai Alefa 3597. Vai Alefa 3597. Obrigado, no 7. Provou no 649? Oh, sim, é 050 graus 059. Gente, eu vou no 649. Com correção, chame o centro Recife, frequência 12685, até 12545, trip 5514. 2085, qualquer secundário? 12545. 545, obrigado, uma boa parte. O Jet Quebec, a torre informa que o setor norte do aeródromo está com visibilidade restrita. Se desejar, prossiga para o setor oeste, para que siga achando na final da 10. Prepare, veterão. Na final da pista 1-0. Juliette Quebec Kilo, o senhor vai curvar agora para o 280 inicialmente. Temos tráfego agora na curta final da pista 10. Negativo, virando para 280. Passa nível 200, chama o centro Recife, frequência 13325 até 1251. Centro do Alfa Gillette. Foi a Pino. A Pino 865. Juliette Quebec Kilo, a curva esquerda, proa 230. Proa na esquerda, 230, Quebec Kilo. Azul Alfa Yankee Romeo autorizado até a posição 08, portão 08, pátio principal. Autorizado, informe término do reboque. Azul, autorizado, fica obrigado pelo convite. Como se o vetoral estou para a final da pistão a zero. Informe visual com a pistão a zero. Ativo, cabe aqui. Jurante, cabe aquilo, desça para 1.000 pés, o stoutímetro na 0 no 5. Descendo para 1.000, cabe aquilo. Tá feito, ok? Eu ativo, chame o solo em 1, 2, 1, décimo 9. 3 é 9 agora, não é para 9. Passa nível 190, chame o centro Recife, frequência 1267 até 1260, boa viagem. 1267, 1269, bom dia. 1649, está autorizado o táxi de Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette para o 05, 5-7, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1267, até 1260, boa viagem. 1267, 1260. Jurete Quebec, curva à esquerda, proa 130. Curva na esquerda, proa 130, pro Quebec. Desça com referências visuais, informe cruzando o nível 025, caso não receba o controle, modifique a frequência para 1, 2, 3, 4, 5 para coordenações com os demais tráfegos. Oi, cadê aquilo visual com a 7? Ok, o senhor está alinhando agora com a final da pista 10. Pode cancelar aí para 1-7? Ok, chame agora a torre 11895 para prosseguir para a base pela direita, pista 1-7. Controle, agradeço a coordenação. Tu vai passar no Juliette Quebec Kilo? Estando agora, o Quebec Kilo? Está na 1-7 agora. Afirmativo avistado, 040 graus, 089. Reporte. Tem livre pouso na pista 1-7, o Juliette Quebec Kilo. Tá, Quebec Kilo ainda não é encurtado aqui na 1-7. Decola da pista 1-0 com primeira curva direita, saída da El Leda após posição bridge, onde você seta upper do 1-0, snap direto luxo e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5002, frequência do controle 1919.35. Clareza 4, tempo gol, ainda tem uma certa interferência aí na combinação. Leda após posição bridge, onde perceta upper do 1-0, snap direto lufto e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5002, a frequência do controle 1119.35. É 3153, somente confirmando. Dael Leda após posição bridge, onde você seta upper do 1-0, snap direto lufto e segue conforme a rota do plano de voo. Tá 3153, o cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Bom dia, Azul Alfa Yankee Romeo. Autorizado, Quebec. Ao 01 no solo, backtrack autorizado, reporte ao liberado. gente. Salvador, Golfinho de Apapá no solo, bom dia. Golfinho de Apapá, prossiga? Desculpa. Juliette, Quebec Kilo, prossiga? Juliette, Quebec Kilo, operação instrumento. Tá, 3153, está autorizado o pushback acionamento, chamando pronto para o táxi. Exato, mas vamos lá. Rapatão Juliette, Quebec Kilo, lançando o celular. Juliette Quebec Kilo informa que no momento as condições do campo estão em instrumentos. 1000 de visibilidade e, corrigido, 3000 de visibilidade e 1000 de teto, tá ok? Então, para o senhor voar, no caso, o senhor teria que fazer uma CHG modificando o plano de voo. Tendo que consta no sistema, o plano de voo consta visual. O senhor deve fazer a modificação para o plano de voo instrumentos. Pego Juliette Quebec e Kilo na escuta do controle de Salvador. Papapá Zulu Alfa Juliette na escuta do controle de Salvador. Papapá Zulu Alfa Juliette, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5. Táxi, 3153, 158 a bordo, 3 horas e 30, Campinas, alternado. Tá, 3153, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão no 0, via taxi índia, no ponto de espera chamitou em 1, 9, 8, decimal 9, 5, quem negar 1, 0, no 5. Vamos Bombardio, via Índia, chamo o Ponte Preto, 1018-953-1953, obrigado, boa parte. Cinco, três, oito, quatro, confirme. Trip 5384, São Salvador. Bom dia. O senhor vai prosseguir a guarda mais distante? Afirmo, o campo está em instrumento, trip 5384. O senhor está pronto para a cópia? Trabalhar em uma antena 1-0 e vamos prontos para a decolagem. Ciente, trip 5384. Trip 5384, está autorizado Maceió, nível 1990, decola da 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Pucajamo direto, aciona 5011, frequência do controle 1999-35. Trip 5384, somente confirmando o nível autorizado 1990. Trip 5384, o cotejamento está correto, chama para pushback acionamento. Consegue ver as luzes da pista? Afirmativo, 353. Obrigado, ele está conseguindo enxergar. O senhor informa iniciando, quando tiver condições, 040 graus, 109. Cristiano, 313. Processo com controle, 10935. 10935, obrigado. Boa tarde, boa Páscoa. Homem. Muito bom dia, 10353. Resumão 53, bom dia, contato radar, voo 360, sai da Bel. A Dael está dizendo à direita, senhora, pro 190 inicialmente, para ajudar a formação. Está livre, 2 dias. Obrigado. Azul 4234, informação em curso, November. Azul 4234, está autorizado Recife 350, decola da 10 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, Upper Whisky 58, aciona 5013, frequência do controle 119.35. Azul 4234, cotejamento correto para pushback acionamento. Uno 755, controle Salvador, desce para 410, que é NH 10, 16, autorizado, chegada, ONF. Tá ciente da chuva forte, certa visibilidade? Afirmativo, voo no 755, chuva forte sobre Salvador. Voo 755, teto 1010, visibilidade 2000 metros, informa agora chuva moderada. Batemos direto, quebra aqui o prazer. Somente instrumento, Papatango Juliette Quebec Kill. Ciente, Juliette Quebec Kill. Salvador, voo no 649, ciente da informação November, autorização de tráfego para o Porto Seguro, bom dia. Voo no 689, November confere, aguarde para a cópia. Na escuta, voo no 649. Voo no 649, está pronto para cópia? Pronto, cópia, voo no 649. O no 649 está autorizado por seguro nível 360, decola da 10 com primeira curva direita, saída da El Leda direto. Aciona 50 no 4, frequência do controle 119.35. Voo no 092, desce para 5 mil pés, QNH 10 no meio, autorizado chegada Mari. Informa que aeródromo de correção. O aeroporto de Salvador está sob chuva moderada, teto de 1000 pés com visibilidade de 2000 metros. Novo cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Marado. Gol no 092, confirma, 1075000, que é legal no 096. Confirme o nível que manterá a gente. Gol 755, mantém uma centena. Reporte iniciando horta com curvas pela esquerda. Confirma a aeronave que chamou SAL? Salvador, voo 1795, gente da Lima, autorização para Guarulhos? Seria o Gol 1759? Paulo Salvador, Gol 1649, pode pegar a cena reta, B5. Gol 1649, recolhendo com a equipe Sol, chão de campo para o Gol 1759, não escuta? 1759, mantém escuta. O Gol 1649, coordene com a equipe de Sol, chão pronto para o táxi. Gol 1759, informação em curso novembro, aguarde para cópia.